Dirigido por Otávio Miller, Decameron é uma comédia que mistura paixões, comportamentos humanos, infidelidade, sedução e trapaças sexuais. Tudo a ver com o clima do programa hoje. Para contar essa história da obra homônima do italiano Giovanni Boccaccio, o ator e produtor Jô Santana reuniu um grande elenco que conta, entre outros, com o ator baiano Zé Brito. Boa noite! Boa noite, queridíssima! Boa noite, Zé! Boa noite, meu velho! E aí, tudo tranquilo? Tudo tranquilo, uma alegria de estar de volta aqui, eu adoro, adoro! Ai, todo mundo adora você também, figura. Coisa linda. Você acabou de chegar, não foi, Zé? Foi, chegamos, fizemos Teresina esses dias. Aí teve um intervalo de 2 diazinhos e já estamos aqui. Que massa, cara. O espetáculo é tão bacana, gente. É uma comédia bem leve e ao mesmo tempo tem uns toques assim, umas baianidades, umas coisas nossas. O elenco é grande, né, Zé? Quer dizer, o elenco são 9 pessoas. 9 pessoas, é, rapaz. Pra ficar viajando, fazendo circuito. Isso não é moleza não, né? Gente, levar esse espetáculo pro Brasil é uma onda, viu? Bom, enfim, com esse tanto de trabalho que você já fez até hoje, e esse tanto que tá por vir aí e tal, você agora tá aí com essa peça atuando com muita gente bacana, Jorge Saúma também. Gente, e é um elenco Marcos muito amigo, muito, Oliveira, muito coligado. Uma galera conhecida, inclusive, da TV, que tá no ar, né? O Jorge do Toma Lá da Cá, o Marcos Oliveira da Grande Família, e Maria Paula. Maria Paula é uma coisa linda, entrou agora pra substituir a Fabiana Carla, mas tá dando um show, viu? Como é que tá sendo essa experiência, assim, do convívio, né? Vocês já passaram por algumas cidades e tal, como é que tá, assim, o esquema da peça? É maravilhoso, o espetáculo ficou no Rio 2 meses, no Teatro das Artes, foi um sucesso de crítica, de público, mas a gente não sabia como é que ia ser a turnê é um pouquinho longa, vai até outubro, e a gente tava apreensivo, só que a primeira cidade foi Volta Redonda, já deu uma volta na gente, foi muito bom. Aí Teresina, rapaz, lotado, foi lindo, e aqui em Salvador tem tudo a ver. Então é a terceira praça depois da estreia de vocês. Exatamente. Bacana. Aí a gente segue, vamos pra Belém, tem um bocado de... Agora o espetáculo é muito engraçado e leve. Sim, então fale um pouquinho do espetáculo. O pessoal já sabe a história e tal, assim, quem conhece, mas é bacana você dar uma, né, uma resumida, assim. É, na verdade, a história da sociedade, mas de uma época de muita libertinagem. Aham. E de muita permuta sexual. Não trocar libertinagem com liberdade, é libertinagem mesmo. É libertinagem mesmo. João, inclusive, lembre aí, hoje é dia do quê mesmo? Rapaz, hoje, Zé, completou exatamente 40 anos, que foi proibida Jetan Manampli, aquela Meu música. Deus. É, um melô da sacanagem. Na época da ditadura militar, no auge, em 69, proibiram a música. Hoje a gente abriu o programa tocando essa música. Gente, é tão bom você poder quebrar barreiras tão resistentes, né, minha? Aí, olha aí, ó. Ui, bem no clima da Vila de Cameron. Ah, totalmente. Ô, menino, esse espetáculo, olha que música linda. Olha que coisa. Diga, Zé. Agora, uma coisa linda desse espetáculo é que eu compus as canções. Foi um prazer tão grande. Ai, que ótimo! São só canções salientes. Salientes. Aquelas que a gente já conhece, ou você compôs especialmente pra trilha? São todas novas. Ai, que fantástico. Porque quando a gente começou a ensaiar, o Otávio me pediu. Na verdade, quem ia dirigir esse espetáculo era o Fernando Guerreiro. Sim. Que é um grande amigo, coligadíssimo. E é colega da gente aqui, né? Tem o Roda Baiana na Metrópole. Eu vou estar até aí no programa dele amanhã. E aí ia ser dirigido por ele. Ele não pôde fazer, porque Guerreiro trabalha muito, né? Aí o Otávio Miller assumiu a direção, mas a ideia continuava a mesma, de um espetáculo com as canções minhas, e é uma ideia do Jô Santana, esse espetáculo, que surgiu em 2006. Sim, rapaz, ele veio com essa ideia, mas foram anos captando, tentando, porque teatro é muito difícil, né? E o espetáculo, graças a Deus, vingou, assim, e já temos um cronograma bastante extenso, legal, né? Assim, até o ano que vem a gente tá em cartaz. Mas vai dar tempo de você vir no carnaval, no verão? Ah, com toda certeza, meu carnaval, não perco por nada. Que figura! Ô Zé, são quantas canções no espetáculo? São 7 canções. 7 canções. Eu vou até dar uma palhinha de uma aqui. Bora, dê. Ó, e são vários, mas tem uma que o povo gosta, que é Bate Bife. Diz aí como é. Ô, bate bife no bife com bife, ô, bate pirulito, e se chupa ele antes, fica mais bonito. Ô, bate bife, não bate pinguela, ô, lá na periquita, e se chupa ela antes, fica mais bonita. Ô, lá no bife, no bafo do bife, ô, ela na pirulita e se chupa ela antes, fica mais bonita. Pare, o espetáculo é nesse tom. Ai, meu Deus, pare. E vem cá, criatura, qual é o personagem? Tô até com medo de perguntar isso. Que personagem você faz? Oh, eu faço dois personagens. Eu faço Biondello. Biondello é aquele, sabe, dono da feira, que é amigo de todo mundo, mas que cheio de trapaças, disso. É um personagem que, na verdade, é o que eu mais gosto de fazer. Eu me divirto com o Biondello demais. E eu faço também a freira, a irmã Beta. Ah, não, a freira é uma coisa triste. Ah, meu Deus. Não é a madre, não, né? Não, não. Ah, tem a madre, tem que é o Rossi. O Rossi faz a madre e a gente faz as freiras ousadas. Isso faz parte da obra de Decameron mesmo, né? Ah, pois é. Menina, até eu já ensinei esse negócio com Hebe Alves. Ah, Hebe, já montou Decameron? Foi, não, na conclusão do curso livre. Ah, Érica, falar. Gente, esse espetáculo é eterno. Esse espetáculo é uma coisa linda, viu? Eu não sei onde é que você encontra tempo, criatura. Sério mesmo. Na verdade, Érica, tá num momento agora surreal, assim, que eu tô bastante cansado, mas feliz, porque é só coisa boa, né? Ah, isso é verdade. E tá namorando, Zé? Ah, tentando. Eu estou beliscando. Furando, você ia falar, né? Você é engraçada. Eu estou furando aqui, furando ali. Tá bom, Zé. Falou, que Zé. Bom que você já tá na terra. A galera vai curtir em peso, sim. Faz o convite aí pra baianada, a moçada toda da sua terra. Ô, Érica, eu vou convidar todo mundo que quiser se divertir no TCA. São dois dias só. Dá pra todo mundo ver com calma. Os ingressos estão à venda já. É um espetáculo muito engraçado. Não é muito longo, não é aquela coisa. É um espetáculo de uma hora e meia, mas divertidíssimo. Que bom, que bom. E vale a pena ser conferido. Pode deixar que a gente vai conferir, sim, viu? Um beijo, sucesso pra você. Se é que dá pra ter mais. Beijo, um grande sucesso pra vocês também. Valeu, Zé. Valeu, querido. Boa noite, Zé. Fique com Deus. Beijão. Yes, que figura é essa, gente? Pelo amor de Deus. Circulando.